Olá a todos, sou Carlos Saldanha, diretor do filme A Era do Gelo 2. Estou aqui para dividir um pouco com vocês a minha história de como eu fiz o filme, um pouco do meu processo. E pela primeira vez vou fazer um comentário em português, né? O filme foi feito aqui nos Estados Unidos, mas como eu sou brasileiro, então vamos aproveitar essa oportunidade. A ideia de começar o A Era do Gelo 2 veio depois do sucesso do primeiro filme. Eu fui o co-diretor da Era do Gelo e depois a gente também fez robôs, mas a gente ficou com aquela ideia de que com tanto sucesso a gente tinha que fazer um segundo filme. E a gente gostou tanto dos personagens, como o Esquilinho e o Scrat, né? Que a gente decidiu criar a continuação dessa história. Esse processo de criação de história demora um bom tempo. Para fazer um filme desse, a gente precisa trabalhar na história, pelo menos fazendo roteiro. A gente começou o processo de fazer a parte de storyboard, que a gente começa a trabalhar em cima da ideia visual de como vai ser o filme. E começando pela ideia, essa sequência que vocês estão vendo agora foi a primeira sequência que a gente trabalhou. E foi a sequência que a gente foi testar um pouco desse personagem, porque desde a época que a gente fez o filme, né, muita coisa modificou, a tecnologia avançou, as coisas melhoraram e tudo. E uma das tecnologias mais interessantes que nós desenvolvemos para esse filme foi o pelo. Se vocês podem notar, o personagem é o mesmo do primeiro, né? O Scrat, todo mundo adora, ele no primeiro filme foi um maior sucesso, a gente fez um curta com ele. Mas dessa vez a gente queria fazer uma coisa a mais com os personagens. E o pelo foi uma tecnologia que nos deu essa liberdade. Foi quase como se fosse um personagem secundário de toda a história. E ele agora a gente pode controlar o pelo de uma maneira que ele pode se mover com o vento, ele tem mais definição, ele pode também se ficar molhado e tudo. Então isso foi uma tecnologia muito difícil no primeiro, que a gente não tinha para fazer o primeiro. A gente acabou tendo que aperfeiçoar para fazer esse segundo filme. E o resultado ficou excelente. Então essa cena que a gente acabou de ver foi a cena que a gente fez para testar, para ver se estava tudo funcionando. E também foi a cena que a gente usou para fazer o trailer, né? Que a gente chama de teaser, que para poder chamar o pessoal para ver o filme, né? A sequência. A história do primeiro filme a gente falava muito sobre a Era do Gelo, né? Era mais assim como se fosse outono indo para inverno, né? Com tudo ficando com neve, tudo ficando mais gelado e tal. E nesse filme a gente conta um pouco mais sobre o oposto. A gente fala mais do inverno indo para primavera e verão. Então a gente vê muita água, porque o nome nos Estados Unidos desse filme é The Meltdown, ou seja, o degelo. Então as novas situações que nós criamos envolvem essa sensação de você estar num clima um pouco mais quente, mais ameno, como se estivesse num parque de diversões, né? Num parque de águas. E a gente tentou demonstrar com essa sequência aqui os personagens se divertindo nessa parte, que tudo era bom, que eles estão aceitando bem essa mudança de clima, né? E sempre com um pouquinho de comédia, uma pitada de a gente cria situações como essas, situações que os animadores têm liberdade para fazer uma animação mais divertida e tudo, para criar esse lance de você estar no mundo de diversão. E ao mesmo tempo, nós adicionamos várias crianças, vários elementos infantis nesse filme no início, para dar uma noção um pouco também de família, de que nós estamos num ambiente mais familiar, né? E dando fazendo essa abertura, né? Dando esse conceito de como vai ser esse filme, que vai ser um filme um pouco mais, vamos dizer, o ambiente vai ser um pouco mais quente, né? Mas a gente traz a gente introduz o Sid. Que é a preguiça, que é um dos nossos principais um dos personagens principais. E ele é um personagem muito interessante, porque todo mundo se apaixonou por ele no primeiro filme. E não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos a voz do Sid é do John Leguizamo. E em cada país eles escolhem um ator específico para cada um desses papéis principais, né? Então isso é uma coisa legal, porque você consegue criar usar uma voz de uma pessoa que seja conhecido. No caso do Sid, foi o Tadeu Mello que foi a voz do Sid no Brasil. Ele fez muito bem a dublagem. É interessante falar sobre dublagem, porque se vocês não sabem, nos Estados Unidos a gente grava a voz primeiro, depois que a gente faz a animação. Mas nos outros países, a gente tem que, como o filme já está perfeito, né, a gente faz um processo tradicional de dublagem. Aqui a gente vê o Sid conversando com seus amigos, o Manny, que é o Mamute, foi o Diogo Vilela no Brasil, e o Diego, o Tigre Dente de Sabes, que aqui nos Estados Unidos foi o Dennis Leary, e no Brasil foi o Márcio Garcia. Então, todo esse... a gente trouxe esses personagens de volta. E nesse segundo filme, a gente, no primeiro filme, não sei se vocês se lembram, mas a gente falava muito sobre o problema do Manny, de ter perdido a família e tudo isso, né? E nesse segundo filme, a gente continua com esse... Mas no primeiro filme, o que aconteceu? Ele encontrou com esses amigos, o Cid e o Diego, e eles formaram essa amizade, formaram essa como se fosse uma família, meio uma família disfuncional, uma família meio diferente, mas formaram essa sensação, a amizade deles se transformou numa coisa mais forte, uma coisa de família e tal. Então nesse filme eles já entram como amigos, apesar das diferenças entre o Cid e o Diego, eles já entram como se fosse uma família. Mas a gente continua explorando essa parte do Manny como se ele estivesse talvez pronto para continuar a buscar a felicidade através de achando uma família e tudo. Então essa cena que a gente criou com as crianças lá é o início dessa transição, dessa demonstrar que talvez o Manny ainda tenha jeito com as crianças e pode no futuro montar uma família, né? Mas as crianças, como toda criança, né, é autêntica e gosta de perguntar, começa a botar ele contra a parede, até que chega um ponto que eles pegam eles tocam no lado sensível do Manny, que é a questão da família, e dá um pouco dessa ideia pra gente. Eu quis mostrar nessa sequência de que realmente ele talvez tenha ainda uma oportunidade de formar a família, mas ele ainda tem alguma coisa no seu coração que está bloqueando ele de continuar. Então, é uma cena que tem esse lado de comédia por causa das crianças, das perguntas, mas ao mesmo tempo tem o lado emocional que traz um pouco da história do passado do Manny. É uma maneira de você introduzir ao público um pouco. Para quem viu o filme, se lembra. Para quem não viu, é como se fosse uma semente de uma ideia para botar ali. E o interessante de fazer uma sequência é o fato de que a gente começa a ter oportunidades de usar novos personagens, né? Inclusive esse aqui, que aqui nos Estados Unidos foi o Fast Tony, com a voz do Jay Leno. Então, ele é um personagem que fala muito rápido e ele é como se fosse um vendedor de bugigangas e coisas que ele tem essa coisa meio que não muito certinha, né? Querendo talvez enganar as pessoas um pouquinho, mas ele faz de uma maneira divertida, uma maneira assim mais simpática e talvez mais inocente. Então ele é um personagem novo que é um tatu, não é uma tartaruga, como as pessoas pensam, né? É tipo um tatu bola, eu acho, né? Que ele pode se transformar numa bola e voar e se mover assim. Então é uma maneira divertida que os animadores encontraram de criar esse movimento pro Fast Tony. Então, nesse momento do filme, a gente procura transmitir a ideia de que esse conceito de paraíso que eles têm, de que o calor tá esse parque de água, esse parque de diversões é tudo bem, tem um perigo meio que escondido aí. E o Fast Tony, apesar de não saber, ele tá vendendo essa teoria, né? Manny não acredita, então ele fica... Ele tenta falar pro pessoal para não prestar atenção nesse cara, que esse cara é meio mau caráter, não sabe o que tá falando. E o legal, assim, um tamanduá, tipo um tamanduá, né? Às vezes as pessoas perguntam, tem algum elemento brasileiro no filme e tal? Talvez o tamanduá seja o primeiro indício, talvez, de que tem algum elemento brasileiro, né? Porque a gente se inspirou no formato essa é a coisa das cores, né? Do pelo e tal, a gente procurou. E é um tipo um tamanduá, que aqui se chama aardvark, que é um come-formigas, né? Então a gente conseguiu trazer vários personagens, porque no primeiro filme a gente teve um tempo mais limitado e a gente, como foi o nosso primeiro filme, a gente teve limitações com relação ao número de personagens que a gente podia criar. Então nesse filme a gente conseguiu trazer alguns desses personagens que a gente já tinha criado, mas não pôde botar no filme porque não tinha dinheiro para botar. Então foi legal que a gente conseguiu criar esse ambiente assim, de mais variedade, de criar cenas como essa com vários personagens, e foi muito interessante. Continuando com essa ideia do meio ambiente, um dos elementos mais difíceis também que a gente teve que enfrentar tecnicamente foi o fato de como é o degelo, a gente fala sobre o degelo e tal, a gente teve que lidar muito com água, né? E água é um elemento que no computador é uma coisa muito difícil de se fazer, é uma técnica difícil. Porque tudo que é muito orgânico, tudo que não tem linha reta, ou que é uma coisa mais assim, como se fosse tipo animais, plantas, água, tudo que vem da natureza, é difícil de criar, recriar no computador. É uma coisa que exige muito trabalho, pesquisa, tecnologia, adaptação para poder fazer isso aí. E nessa sequência a gente mostra, apesar do início ter muita água, essa aqui também tem. E a água nessa sequência dá uma ideia para trabalhar em cima da história do Diego. Porque o Diego, na verdade, nesse filme, no primeiro ele era como se fosse um assassino, né? Ele era um quase como um vilão, né? Que no final se transforma no amigo deles e tudo se converte aí pro lado bom. E nesse filme, a ideia dele é que a gente criou esse medo que ele tem de água. E no mundo que está derretendo, isso é um problema, né? Então ele tem que superar esse desafio, esse problema. E aqui a gente mostra num shot, numa cena, essa bem, que a gente chama de establishing shot, né? A gente mostra aí toda... o perigo que eles estão, que está por vir, né? Eles estão nesse dique que está na frente deles, que pode quebrar a qualquer momento. Atrás desse dique tem muita água que vai, pode inundar todo o vale. Então eles têm que sair dali imediatamente. Então essa ideia, isso foi uma ideia de mostrar não só a parte emocional do Diego com o problema do medo da água, mas como e demonstrar isso visualmente, mostrando essa cena gigante aí da água. E como animação, engraçado, às vezes a pessoa vê, como é que isso aconteceu, né? E a gente tem que prestar atenção que isso aqui é um filme animado, né? Então, parte dessa tradição de animação é essa coisa de exagero, você conseguir criar o impossível, né? Trazer vidas às coisas inanimadas. Então, é esse que é visualmente, é isso que você vê. Tudo que a gente cria aqui tem um certo exagero de tamanho, de escala, de tudo. É uma coisa muito, muito interessante, porque às vezes a pessoa fica falando, de repente não faz sentido, não tem muita lógica e tudo, mas a partir do momento que eu acho que você cria uns personagens, uns animais que você fala no computador e tal, já vai tudo por água abaixo, né? O interessante, Naldo, desse momento da história que a gente está falando agora, é que é uma transição, essa sequência que a gente cria aqui, que a gente cria mais em plano um pouco mais fechado, né? O Manny em volta dos animais ali, meio um pouco de pressão. A gente criou essa sequência justamente para trazer essa ideia de que, na verdade, o que eles estão vendo ali, essa noção de que está tudo bem, não é verdade. Então é uma exposição, a gente está expondo ao público mais ou menos o fato de que nesse ponto da história, de que as coisas não estão tão bem assim. E na verdade, o Manny já viu que não estava bem. Mas agora ninguém acredita nele, porque ele já tinha falado que estava tudo bem, né? E a gente usa esse personagem do Abutre justamente como um mensageiro do mal, por exemplo. É o cara que está expondo para esses personagens o perigo verdadeiro. E ele está contando a história de que pode acontecer para a gente poder... É uma maneira de você conseguir definir um pouco a jornada, o caminho que esses personagens vão ter que trilhar, os perigos e desafios até o final do filme. Então é uma técnica que a gente usa no roteiro justamente para definir a situação de que os personagens estão, o momento que os personagens estão. E a gente sempre faz essa parte, essa combinação do diálogo como é um filme animado, né, com o lado visual, ou seja, a gente fala uma coisa, mas a gente também demonstra, a gente mostra a consequência. Então ele fala do o que vai acontecer, a gente mostra alguma coisa acontecendo. Então é uma coisa muito interessante a animação, que a gente conta, é o processo de contar uma história, que pode ser feito através do roteiro, com diálogos, e combinando com isso, o que eu acho em animação muito mais potente, né, uma coisa muito mais forte, é você fazer de uma forma também visual. Então a combinação desses dois elementos cria toda essa noção de você de fazer um filme, né? Essa coisa de cinematography, né? Aquela coisa de você criar uma situação de um momento de cinema. Então aqui esse é um ponto de transição do filme, que a gente passa da coisa que tudo tá tranquilo, tá bom, para um lado um pouco mais de que as coisas não estão tão bom assim, né? E a gente, o vilão desse filme, quando a gente começou a ter o conceito do degelo, né, do aquecimento global e tudo, a gente definiu que o vilão é o meio ambiente. Mas o meio ambiente é uma coisa que você não pode definir. São vários elementos, né, que criam o meio ambiente. E a gente definiu que a gente queria dar um rosto, dar uma cara para esse meio ambiente. E esses foram esses vilões que vocês acabaram de ver. Congelados. A gente deu a ideia, a gente usou essa ideia do degelo também, um pouco dessa criatividade, da liberdade criativa, de fingir que esses dinossauros estavam, que na verdade são reptiles, né? Tipo um dinossauro meio desenvolvido já, que estão congelados por milhões de anos e agora estão de volta. E eles vão ser tipo a personificação desse perigo que a gente está definindo como o degelo. E como eles são criaturas de água, né? Bota os nossos personagens, além do fato de eles terem que tentar salvar suas vidas para não afogar e tudo, para não cair nessa inundação. Se eles caírem na água, ainda tem o perigo desses vilões que a gente criou. Então, isso é tudo para dar para o público em geral essa noção da personificação do meio ambiente, do grande perigo. E nesse filme é um pouco diferente do, como a gente fala, né, toda a sequência você tenta melhorar, você tenta avançar um pouco a história e também, também técnicas, né. Nesse filme a gente usou muito o lado do suspense, a gente tentou puxar um pouquinho mais pelo lado do perigo, tentar demonstrar um perigo verdadeiro. O que no primeiro a gente fez através do bebê e dos tigres, mas nesse a gente tem que usar os personagens, o meio ambiente, tudo isso. Então a gente criou essa sequência justamente para criar um momento de tensão. Claro que a gente quebra com a coisa com a comédia do Stu aí, que o carinha que o Fast Tony estava tentando, usou como modelo aí para demonstrar o produto que ele estava querendo vender. Mas aqui a gente faz de uma maneira sutil, uma coisa que talvez nem todas as crianças entendam, né, as menorzinhas talvez, mas que todo mundo, os adultos e as crianças um pouco maiores entendem que, na verdade, o que aconteceu é que o Stu foi abocanhado aí pelos vilões. Então, para mostrar que os vilões não estão aí para brincadeira. Então, essa sequência foi justamente para demonstrar esse elemento. E, claro, com um pouquinho de humor negro, aquela coisa um pouco mais... A gente brinca um pouco com esse lado da comédia, não só da comédia mais bobinha e tal, mais física, mas também com a comédia de um pouco mais sofisticada, uma coisa que mais para mais talvez adulto, né? E aqui estamos de novo com o Scrat. Uma coisa que a gente pode notar nesse filme é que no primeiro filme o Scrat foi originalmente planejado, assim, a gente teve a ideia de botar ele no início e no fim. Aí quando nós testamos ele no filme, né, com um público e tal, antes de terminar de fazer o filme, a reação do público foi tão forte com relação a esse personagem que a gente teve que criar maneiras de inserir ele no filme. E foi uma coisa assim, um pouco meio que a gente botou como se fosse uma coisa que não planejamos do início. Então, ficou um pouco isolado da história principal do filme. E nesse, a gente já sabendo, que o público queria ver o Scrat, a gente, desde o início, começou a planejar como fazer para inserir esse personagem na história. E então a gente decidiu criar uma progressão. Cada cena que a gente tem do Scrat, a gente procura fazer, criar um gancho para a próxima sequência. Tipo, uma coisa que a gente deixa quase que... É uma situação que a gente termina e começa com essa situação no segundo. Então, e também a gente, todos os personagens estão fugindo do parque, né? Fugindo do Dick, do degelo, mas o Scrat fica para trás justamente porque ele não pode sair de lá sem a sua nós, né? Isso que é muito legal, porque ele tem um cara perseverante ali, não para de, apesar de todos os perigos, ele tá ali firme e forte correndo atrás da sua nós. E sem... Claro, sem cada vez mais botando a nós em situações mais complicadas, que a gente vai solucionando ou desenvolvendo de acordo com o desenrolar da história, né? Então, saindo desse primeiro bloco do filme, que a gente cria, mostra os personagens, define um pouco a história, é tipo o grande primeiro ato do filme, a gente faz uma transição... de uma maneira assim, usando um pouco dessas tomadas mais amplas, né, mais larga aqui, porque a gente estava muito confinado naquele ambiente ali do Manny com os animais e tudo, e aqui a gente quis dar uma respirada, a gente abriu um pouco o ambiente e ao mesmo tempo mostrando esse novo mundo que a gente está criando, esse mundo da primavera, que o gelo está degelando, e a gente, além disso, a gente conseguiu criar uma situação de comédia. onde o Cid canta musiquinhas, tipo fazendo graça do Manny, no caso das coisas de extinção, né? E todo esse momento de extinção, de gelo, a gente consegue sintetizar nessa cena aqui, é que a gente usa os pedaços de gelo derretendo com vários reflexos, refração aí do Manny no gelo, que é como visualmente, né, foi uma cena muito bem composta, né? Foi uma coisa que a gente criou junto com o pessoal de arte, direção, que foi bem legal. E aqui uma outra coisa interessante de fazer nessa cena aqui, que tá todo mundo correndo e tal, é que o Manny ouve um barulho e esse barulho ele pensa que tem outros mortos, porque ele não acredita ainda. A ideia aqui desse ponto da história é que ele não acredita ainda que ele seja o último dos mamutes. Então ele ouve esse barulho e ele apresenta um lado dessa personalidade dele que é quase que a gente nunca vê, essa coisa de explosão de felicidade, né? Foi uma coisa nova que a gente botou nesse filme. E chega nesse momento aqui da comédia aí do nosso amigo aí, que solta um pum bem forte aí, é uma coisa que a gente não gosta muito de usar, porque é quase como se fosse uma coisa mais batida, mas nesse caso eu acho que funcionou bem essa cena. E em todas as línguas as pessoas entendem e riem muito, né? Então, momentos assim que vale a pena a gente explorar na parte visual, de som e tudo. E também gera um bom contraste, porque esse momento dele que ele tá desapontado, que na verdade ele não foi o que ele estava pensando. Na história é uma preparação para a grande transição desse filme. Porque, como a gente falou no início, um dos grandes desafios desse filme foi introduzir personagens novos. E nesse caso, a gente conseguiu criar um novo time, que é, no caso, esses gambás, o Crash e Nery. Então a gente conseguiu trazer novidades, porque a gente no primeiro a gente usava muito o Scrat, né, como essa parte mais física, essa coisa de animação, um estilo de animação um pouco mais que a gente chama um pouco mais cartoon, né, um pouco mais assim do mais divertida. E esses personagens nos deram essa liberdade de ter um outro nível, um outro patamar de animação que as pessoas se gostaram muito de animá-los, né? E eles têm essa coisa da energia, do diálogo, essa combinação meio que às vezes se assemelha um pouco à energia que a gente conseguiu criar com o Scrat. E essa sequência, a gente teve a ideia, a gente tinha inspiração para essa sequência, como se fosse aquele joguinho de que você tem um martelo e toda vez que o bichinho sai da toca, você tem que tentar pegar, né? E foi uma combinação de várias coisas também, né? Nesse momento que eles estão aí todo aí amarrados, a gente pensou naquele jogo Twist, que você tem que tentar, através dos números, né? Botar mão, perna, braço, um jogo que aqui é bem popular. Eu acho que no Brasil também tem. Então a gente continua nessa história. Essa sequência foi a sequência de introdução dos gambás, né? E depois dessa sequência a gente volta pro Manny. E é momento de. A gente criou essa cena justamente usando as folhas, usando esse ambiente de floresta, essa tomada um pouco mais larga também, um pouco mais aberta, justamente para minimizar o Manny para dar uma noção de que ele está mais isolado, que ele está menor, né? No sentido de emocionalmente ele está um pouco mais abalado. Então a gente usa essa cena de ele olhando na água como se fosse um momento de ele. Senti realmente, ele finalmente achou que estava sozinho, até que a gente traz uma novidade para ele. Mas uma novidade um pouco meio estranha, né? Porque uma outra mamute, uma mamute fêmea pendurada pela árvore. Então, cria essa cena, é tudo o objetivo dessa sequência, justamente nessa parte de confusão, uma coisa assim de que quem é essa? Quem é esse mamute? Tem um outro mamute? Eu tô feliz que eu vi um mamute, mas essa mamute é meio estranha. Então, a gente cria essa situação de que meio que. É um pouco meio telefone sem fio, né? Que ninguém consegue se comunicar. O que um fala, o outro não entende. O que o outro fala não faz muito sentido. Então, e a gente usou a parte também visual dessa parte, que é a Ellie como um mamute, se comportando de uma maneira meio estranha. Não só do jeito que ela fala, das histórias que ela conta, mas subindo árvore, coisa que para um mamute é uma coisa impossível. E o que é legal disso é que isso tudo aconteceu na parte de animação. A gente sabia que o personagem dela no roteiro ia ser uma mamute fêmea com. E a gente descobre que ela, na verdade, é uma mamute fêmea, mas que foi criada por uma família de gambás. Então, isso gera uma personalidade muito interessante para ela, que no Brasil foi a voz da Cláudia Jimenez, e aqui nos Estados Unidos foi a voz da Queen Latifah. Então foi muito divertido gravar essas vozes e criar essas situações, não só na parte de roteiro, mas também na parte física, de animação, que os animadores descobriram essa maneira engraçada dela subir a árvore, de correr, de ser rápida, de ser diferente do Manny, porque apesar de eles serem da mesma espécie, eles foram criados de formas diferentes, então ela adquiriu esses trejeitos mais dos gambás, o que é a parte divertida, né? Então essa sequência é toda voltada na relação dos dois grupos que nós criamos, o grupo original, Manny e Sir Diego, e o grupo dos gambás, que é Ellie com Crash and Eddie. E, então é uma das falas mais engraçadas para mim, é esse momento aqui do Manny com Sid, porque o Sid tá sempre querendo ajudar, né? Nesse sentido, ele tá querendo brincar ali nessa situação para tentar conciliar, porque ele viu também que é a última talvez seja a última das mamutes, então o Manny não tem muita escolha. Então a gente cria esse conflito, mas o Sid é meio que o pacificador aí, ele tenta. Então a gente cria essa ideia de dar um motivo, que é porque o gambá é um bicho que não sai muito durante o dia, pelo menos o conceito que a gente desenvolveu aqui nos Estados Unidos. É que eles são animais noturnos, eles dormem durante o dia e saem à noite. Nesse caso, eles têm que sair dali porque vai tudo ficar inundado, né? Então eles usam o Manny, principalmente, talvez o Diego, como se fosse o guarda-costas deles para eles poderem chegar a tempo. Então a gente força eles ficarem juntos, mas como sempre, todo novo integrante da família é uma coisa difícil, às vezes nem sempre dá certo, né? No caso desses possums, eles são bem abusados e ficam atazanando aí o Diego e tudo, o Sid. O interessante também nesse processo todo de fazer filme é que às vezes a gente cria personagens, mas também a gente tem todos esses elementos de fazer um filme, né? Não é só a criação dos personagens, do design. Mas também tem a luz que você vê no filme, a colorização do filme é uma coisa feita com softwares muito sofisticados que criam toda essa noção do que criam pelo, cor e tudo. E também, além disso, o som. Então a gente usa muito o som para você, às vezes, contar a história. Então aqui, quando eles ouvem esse barulho e tal, ou a gente vê esse glacial quebrando com esse som mais forte, a gente começa a criar uma linguagem sonora. Que começa a dizer para o público que toda vez que eu ouvir esse som, o perigo está cada vez mais próximo. Então, essa a gente procura, sempre quando a gente cria essa situação dos personagens, de sempre voltar para esse pro Dick ali que a gente criou, né? Que está prestes a se quebrar. E usando o Scrat como um elemento de comédia em cima dessa tensão que a gente está criando a qualquer momento a inundação pode começar. Então a gente continua, a gente volta aos nossos personagens agora, a essa jornada deles. Mas essa sequência, além de você mostrar uma variedade maior de personagens, de que não é só os que a gente criou, os principais, a gente vai usar essa sequência como um momento da história que a gente começa a definir fisicamente um pouco mais o que é a Ellie e os possums. A Ellie e os gambás. Então, a gente descobriu de uma maneira divertida que a gente começou a pesquisar muito em história, no departamento, usando a equipe de história, de desenho, de storyboard e com os animadores, de explorar essa parte física dela, essa coisa assim, como é que o mamute se comportaria como gambá, né? Então, na primeira cena, a gente vê ela de cabeça para baixo, tudo, subindo árvore, e nessa a gente procura brincar com essa coisa de que ela é tão grande, mas ela não, às vezes ela não se nota que ela é tão grande, então às vezes só de esconder, é que nem criança, né? Se ela esconde o olho, acha que tá escondido, e é parecido com ela, então a gente deu esse lado um pouco mais divertido, descontraído para ela, assim, dessa coisa que esse contraste, isso que faz a parte de comédia, né? O contraste do tamanho dela com essa noção de que ela é um gambá e que ela se sente pequena, né? E também, como tradição de gambá, né? A gente tá essa sequência toda feita para demonstrar que ela é um gambá também. Esse momento aqui é muito engraçado, que ela se finge de morta, é uma coisa que o gambá faz muito, né? Nos Estados Unidos a gente tem essa uma expressão que fala assim, é brincar de gambá, ou seja, é brincar de tá morto e ninguém notar, né? Então, play possum é o nome da gíria aqui. E a gente justamente criou esse momento para ela ali, que ela de cabeça para baixo, né? Mas no caso, um mamute de, sei lá, 10 toneladas cair no chão, né? Acontece, a terra treme. Então, e é um momento que todo mundo sabe que o Silmene é a última do mamute. E ela é a última das mamutes, né? A tendência, o processo natural é que eles deviam se dar bem, né? Então, o objetivo desse filme, Silmene quer montar uma família, ele tem que quebrar esse gelo, né? Literalmente, e chegar e tentar ver se a Ellie é a pessoa que ele vai querer perpetuar a espécie. Então, e o primeiro passo para que isso aconteça é justamente tentar convencer, de mostrar para ela que, na verdade, ela não é um gambá, ela é um mamute. Então, ele faz através dessa coisa visual de mostrar a sombra, mostrar a pata. Foi uma maneira que a gente criou na história de criar essa situação para demonstrar esse lado que ela é, na verdade, fisicamente um mamute, né? Mas, na verdade, o que importa, e é uma mensagem também muito importante aqui nesse momento, é que, na verdade, não importa o que ela é do lado de fora, o que importa é que ela é muito confiante, ela sabe quem ela é. Então, ela não tem problema de identidade, ela é um gambá e pronto, apesar de ela parecer com um mamute, não tem problema. Então, ela é um personagem muito inteligente, ela é um personagem muito definido. E muito interessante, que é uma mensagem muito importante. Você tem que ser feliz com o que você é, com o que você aprendeu. E às vezes, não é só o lado de fora que conta. O que conta, às vezes, é o jeito que você foi criado, o que importa é o que está dentro de você. Então, foi uma mensagem que a gente trabalhou muito em cima. Então, depois de todas essas sequências, de novo, a gente abre um pouco o plano e cria-se esse ambiente um pouco diferente, que é uma área mais gelada, né? Mas a gente consegue ver que já está desgelando, que estou andando assim em cima desse gelo fino, né? E o Diego tá preocupado, o Diego tá cismado com isso, porque tem água embaixo e tal. E além do mais, a gente traz de volta esses vilões que a gente conheceu. E eu gosto muito dessa cena de você filmar por cima e ver pelo gelo. Foi um ângulo que eu sempre gostei, desde uma ideia que eu tive no primeiro filme e não tive a oportunidade de usar, e usei agora nesse, né? E essa surpresa, então, é uma cena mais assim de ação, de perigo também. De novo, trazendo uma ideia de perigo real para os nossos personagens. É uma ideia que eu sempre procurei passar nesse filme, que realmente eu queria botar os personagens em perigo real. E algumas crianças ficam com medo e tudo, mas isso é um sentimento interessante, porque uma dessas temáticas desse filme é justamente você superar esses desafios, superar os seus medos, né? Então, se por algum momento alguém fica, uma criança talvez menor, tal, sinta medo, a gente consegue depois conseguir ajudar a criança a superar esse desafio. Foi uma coisa que a gente trabalhou em cima. Então, a intensidade dessa sequência foi proposital, justamente para criar um momento de tensão, uma cena de ação com muito efeito especial. Foi uma das cenas mais difíceis, porque tem muita água. O personagem interage com a água, é uma coisa muito difícil. E também, a nível de história, é uma sequência muito voltada ao Diego, porque é uma cena que mostra realmente que o Diego tem medo de água. Ele quase que se congela ali, né? Ele não consegue nem se mover. E o Cid é algo que consegue despertar ele, consegue acordar ele para esse problema, tirar ele dessa transe aí, desse medo, e para eles poderem se salvarem, né? E ao mesmo tempo, o Manny também mostra o lado dele herói aí, um pouco usando esse lado dele assim, do tamanho dele, o maior dos mamutes, um pouco de definir um pouco essa competição, né? Definir um pouco a rivalidade entre ele e os vilões. Aqui é uma coisa interessante, porque os vilões são imensos também. Então, dentro da natureza que a gente criou, é o único elemento animal aí, talvez que seja o perigo, um perigo pro Manny. Então, essa coisa de essa cena também demonstrou esse lado, porque talvez seja a preparação para o que há por vir, porque tem pro terceiro ato. Então, foi uma cena de, como a gente fala, um setup, né? Uma coisa assim, a gente preparou essa cena, definindo mais os vilões, mostrando mais como eles são perigosos, ele contra o Manny, essa rivalidade entre os dois, para a gente criar uma situação no futuro que de perigo também para o Manny, né? E o legal dessa transição aqui, a gente continua com essa, tentando criar esse momento aí entre os dois times, né? Essa noção de você ter o time do original com os novos, né? Com a Ellie e os Possums. E que também continuar esse momento. Essa é uma cena que é uma coisa que a gente pega um pouco do dia a dia, né? Aquela coisa da pessoa. A gente começa a sentir que o Manny tem uma certa atração para ela, e aquela coisa ela talvez tenha por ele também. E ele tenta esconder, mas o Cid consegue captar esse negócio. Então, a gente criou essa situação justamente pro mamute, né? Para ele se para uma comédia, né? Para mostrar que ele também talvez esteja começando se abrir um pouco com relação a ela, né? E, ao mesmo tempo, o Sid continua, ele pega esse lado, ele consegue captar esse lado do Diego, né? E isso é uma coisa interessante do personagem do Sid, é esse fato dele ter esse lado. Às vezes a gente pensa que ele é um pouco bobinho e tal, mas, na verdade, ele é um personagem muito, muito esperto. Ele consegue pegar esses momentos, é muito sensível. Essa sequência que a gente está vendo aqui do Scrat, o legal dela é que, na verdade, parte da sequência, né, foi criada para a abertura do filme. Então, a abertura do filme, na verdade, era muito longa. A gente tinha quatro minutos ou mais de uma sequência animada. Então, para uma abertura de filme é meio longe, né? E a gente tinha essa sequência com as piranhas, que é uma coisa, mais uma vez, aquela coisa, um elemento talvez brasileiro nesse filme seja o fato de a gente ter piranha nesse filme, apesar de ser gelo congelado ali. Eu é um personagem que eu sempre gostei, eu dei um toquezinho ali brasileiro, talvez, no filme, usando esses personagens. Mas essa sequência foi muito legal, porque ela era do início e funcionava super legal no início do filme, era muito bom e tal. Mas a gente não dava pra botar, eu não queria perder essa sequência, então a gente adaptou essa sequência pra essa parte do filme, de novo botando, criando mais dificuldade pro Scrat, né, que depois o pássaro vai, o abutre vai ter, e leva a nós de volta, né. Então, de volta à sequência, de volta aos nossos personagens, os novos personagens, né, uma coisa legal é, de novo, explorando o contraste. Do jeito do gambá de ser e mostrando que é ela e é também gambá. Então ela também se diverte, ela tem ela é espirituosa, ela tem esse lado assim mais divertido. Então o personagem da Ellie que a gente criou tem esse lado, um lado que contrasta com o lado do Manny, que é um cara mais reservado e tudo. Então essa sequência foi essa abertura de sequência foi uma coisa criada justamente para demonstrar. Então isso a gente chama no filme, você definir personagens. Às vezes não precisa ser com falas, com nada. Às vezes visualmente você consegue, aos pouquinhos, criar a personalidade dos personagens que você está criando, né? E aí o Sid continua tentando juntar o Manny aí, talvez tentando criar essa conexão, né? E é uma cena muito divertida, que a gente brincou muito com esse lado de... tem a parte física, né, da comédia, dos gambás descendo a ladeira com a Ellie lá. E também com esse momento aqui que o Manny vai tentar... caiu nessa enrascada aí de tentar ajudar os irmãos da Ellie, né? Porque... e o que é legal é que é uma sequência que, apesar de ser visualmente simples, né? Ela tem vários elementos complexos, como a animação dos gambás muito bem feitas. Eu acho que foi muito divertido criar essa sequência. E com a combinação disso com comédia e tecnologia. Efeito especial aqui, por exemplo, pelo, foi uma coisa que a gente criou. A gente desenvolveu uma história, mas demorou um bom tempo. E essa parte, pum, de comédia física, né? De você criar esse... Então, a estrutura da sequência, eu fiquei muito feliz com o jeito que a gente conseguiu desenvolver, que foi cada momento foi melhorando na parte de comédia. Então, chegou até chegar ao ponto final de que ele quase morre aí, né? E, então, criando esse... Falando dessa parte, assim, de história, exagero, o que foi legal é que aqui a gente usou uma combinação de atuação, assim, como no caso desses personagens, esse exagero da atuação, essa coisa meio melodramática, né? Que é tudo uma brincadeira. E usamos essa parte de a Ellie realmente pensou, como ela é a irmã mais velha, ela ficou preocupada com os irmãos. Então, mas eles estavam aí, tipo que um se machucou, mas a gente deu esse lado mais melodramático, usando música, usando esse violino aí, que parece que está naqueles filmes antigamente. E esse contraste com essa parte meio gospel aí, deles dançando, dela brincando... essa energia, né, que eles, esse contraste de quase morrer para de repente acordar e sair correndo, né? Foi também definindo essa personalidade meio talvez um pouco divertido e infantil dos gambás junto com a Ellie. Então, falando um pouquinho dessa parte de diálogo, transição, né, a gente viu muito essa coisa de comédia física, como agora o Sid caindo no chão, mas a gente também fala muito também, eu tinha mencionado no início, esse lado das vozes, né, porque o que é interessante é que a gente grava as vozes antes, né, nos Estados Unidos, e também a gente grava os atores separados, a gente não grava todo mundo na mesma sala, então eles não fazem a atuação com os outros personagens, então tudo é eu com os atores, num estúdio de som, gravando o roteiro, sem cenário, sem personagem, sem nada. Então eles têm que usar muita imaginação e muito habilidade artística dos atores, como atores, né? para tentar falar as falas do diálogo como se estivesse mesmo na situação. E é um processo muito difícil, tem que ter vários takes, né? A gente tem que trabalhar várias versões dessa voz para poder criar isso. E depois, quando a gente monta o filme, a gente bota todas essas vozes juntos e você olhando a imagem, parece que eles gravaram juntos, né? Mas é uma coisa interessante que foi tudo separado. E a gente tem que tentar criar o desafio como diretor, é tentar trabalhar com os atores para tentar pegar o máximo possível dessa atuação, dessa performance, que depois a gente vai transmitir isso para os animadores, para eles criarem os movimentos, as situações, é realmente como se fossem os atores de verdade, né? No caso, os nossos personagens criados. Então, às vezes pergunto, qual a função do diretor no filme? A função do diretor do filme é participar de todas essas etapas, inclusive a parte de trabalhar com os atores, como se fosse um diretor de animação tradicional, né? De filmes tradicionais, em que você trabalha diretamente no cenário com os atores. Só que a gente trabalha com os atores sem toda aquela coisa de maquiagem e tudo. E a gente trabalha com os animadores, com o pessoal de câmera no computador. Então o ambiente de trabalho talvez seja diferente, mas o processo é o mesmo e muito parecido. Uma das coisas que mais me animam de fazer animação é o fato de você talvez poder contar uma história sem precisar de diálogo. E a gente faz muito isso com o Scrat, né? E nessa sequência a gente fez com essa sequência também. Foi uma sequência que, do processo de criação do filme, a gente não tinha ela originalmente no roteiro. E eu sempre senti um pouco de falta de saber o que tinha acontecido com ela. Por que ela foi criada para os gambás, né? E conversando com a Queen Latifah, conversando com o pessoal lá de história, a gente também sentiu essa falta. Então eu tentei, junto com o pessoal de história, criar essa sequência, que é como se fosse um flashback da história do passado da Ellie, ou seja, ela como criança. E vocês podem ver que a gente, eu também quis trazer um pouco dessa coisa da era do gelo, né? Um pouquinho dessa coisa do ambiente com neve, com gelo, para você conseguir ser diferente do momento que a gente está vivendo agora no filme. Então, a gente conta um pouquinho de maneira visual, criando esse ambiente dramático nessa parte da arte, a direção de arte. A gente fez esse ambiente tudo muito branco, esse meio isolado, né? Essa coisa com a neve, de frio, para criar essa sensação de fragilidade, né? A gente criou essa imagem que parece um mamute, né? Vocês podem ver um mamute de gelo e o personagem dentro desse mamute, ela tipo buscando uma cobertura, buscando um ambiente seguro, né? E embaixo da barriga, como se fosse a mãe. Então foi uma coisa meio que visual, totalmente visual, para poder criar esse momento. E aí a gente conta como ela foi adotada, no caso, né? A gente mostra a mamãe gambá aí com um Crash and Eddie pequenininho. E é o momento de transição da vida dela. Ela teve essa memória, ela recuperou essa memória, olhando esse ambiente familiar, né? E a gente, talvez nessa cena, a gente cria esse arco de que ela finalmente, depois de várias tentativas do Manny, ela por conta própria, através desse momento aí de essa visão, ela chegou à conclusão de que realmente ela é uma mamute. Então é um momento pro personagem muito, muito importante e eu acho que é muito, forte, né? Então, continuando com essa ideia, então aqui essa sequência foi criada, a gente criou um ambiente um pouco mais romântico, as tomadas e essa ambientação com essas árvores, né, com os vagalumes e tudo, para criar talvez um momento meio romântico, porque aqui é a transição, né? A partir do momento que ela definiu que ela é uma mamute, a gente começa a ter essa esperança de que realmente as coisas vão acontecer, né? Mas o Manny não namora faz muito tempo, né? No primeiro filme ele já tinha perdido a família e tudo, então ele tá um pouco enferrujado. Então a gente se divertiu com essa sequência porque o Manny criou essa sensação de meio que não sabe muito o que fazer nesse momento, né? E ela, agora que ela está mais confortável, talvez, com o fato dela ser uma mamute, está um pouco mais aberta, né, ao relacionamento. Então, a gente criou essa cena, essa comédia, né, botando essa cena aí do traseiro, que foi muito divertido de escrever. Foi uma combinação de você escrever uma sequência dessa, né, com esse visual. E o legal é que essa sequência, a gente sai dessa cena com essa esperança, né? Poxa, será que eles vão se dar bem? Será que vai dar certo? E, na verdade, a gente tinha esse encontro de você. A gente conseguiu muito bem. Mesmo gravando eles separados, né? Em sessões separadas, a gente conseguiu, acho, criar essa química entre esses dois personagens. Isso foi muito importante para essa sequência, porque deu inspiração aos animadores de criar esse momento da Ellie. E quando a gente pensa que tá tudo bem na estrutura do filme, a gente volta para mostrar que as coisas não estão tão bem assim. Através a situação está cada vez mais difícil para o Scrat. E aqui a gente continua, o início dessa sequência é como se fosse o final da última sequência do Scrat. Que a gente viu que o pássaro levou a noz dele, né? Mostrando o ninho. E agora o Scrat corre atrás, continua nessa perseverante aí, nessa busca pela noz para subir para lá, para recuperar a noz que ele tanto procura e protege. E essa sequência também estava, para você ver como era longa a sequência de abertura do filme, essa sequência também fazia parte da abertura do filme. Então era essa sequência, mais a das piranhas e mais o que você viu, né? E eu também achava essa sequência fantástica, eu sempre gostei desse momento. E então, para não perder essa parte da história, a gente também adaptou essa sequência para esse momento aqui dos créditos, junto com o neném aí, o passarinho, o filhote de abutre. O legal é que isso me lembra um pouco daqueles desenhos animados antigos, né? Que sempre tinha aquele neném que era meio mazinho, né? Que corria atrás do... Então tem essa história de trazer um personagem assim que meio... Que criança, o neném é muito engraçado, né? Que às vezes ele pode maltratar o cachorrinho, aquelas coisas assim. Então a gente fez isso com o Scrat. E assim mesmo, sempre com aquele objetivo, né? Essa surpresa, né? De introduzir novos personagens. Nesse filme a gente fez muitas sequências do Scrat interagindo também com personagens, o que foi muito difícil no primeiro. No primeiro era mais o ambiente, né? Aqui a gente trouxe um pouquinho dos dois, o ambiente e os personagens. O interessante também é nessa parte de a química entre os personagens, né? No primeiro filme a gente criou muitas situações. O Diego era o inimigo, né? E virou amigo e tal. Então o relacionamento dele com o Ciro é muito engraçado, porque nesse segundo, apesar de eles serem amigos, ainda tem um pouco dessa coisa de... um pouco... Não é que eles são... essa coisa do contraste das personalidades, né? Eles meio que batem de frente, né? Então o Diego não dá nenhuma brecha pro Ciro, né? E o Ciro continua na dele, nem se importa. Então isso que eu acho legal, essa sequência a gente brincou muito com isso, que o Cid ele é um personagem tão carismático, tão bom, que ele, a situação, esse contraste com esse cinismo, né, talvez do Diego, né, é uma coisa muito, muito legal. Então essa sequência foi totalmente baseada em personagem, em personalidade, né, mostrando muito bem esse lado do Diego, que na verdade é como aquelas pessoas um pouco mais de cabeça dura, né, que você fala, você acha que elas não ouvem, mas na verdade elas estão prestando atenção. Então a gente quis passar um pouco dessa imagem. E através de muita coisa física, né? De você... A gente continuar usando esse elemento da animação, do exagero, da atuação. Então, é uma coisa que os animadores fazem muito. Eles, tipo, criam cenas assim, como essas, em que a gente consegue, através do exagero da atuação, criar uma cena de comédia, né? Similar com no primeiro filme, talvez você tentando dormir, né? Então, essa sequência eu achei muito bem sucedida no termo de criação, porque combina, de novo, combina essa parte do diálogo, que é interessante, contando, e essa todo esse lado aí do Cid tentando ensinar o Diego a nadar, né? Através de diálogos parecidos com terminologia, assim, mais como se fosse bem didático para um gato, né? Para um tigre. Aqui a gente pega o nosso personagem de volta, né? Essa cena foi muito engraçada porque eu acho que foi uma das melhores cenas que a gente teve aqui de vozes, no caso em inglês, da Queen Latifah, né? Que ela completamente entendeu esse momento. Uma coisa legal com os filmes de animação é que os roteiros se sofisticaram, né? As ideias, os filmes agora de animação não são só para crianças, mas também para adultos. E essa sequência justamente mostra esse lado. É uma cena que o duplo sentido, essa parte foi desenvolvida. Então as crianças talvez não entendam muito, mas se divirtam com a situação. Mas os adultos conseguem captar esse momento. Então cria uma situação. Foi uma cena que talvez agradem mais os adultos e as crianças. E esse é uma coisa legal dos filmes de hoje, principalmente de animação, que a gente consegue criar uma coisa sofisticada, uma evolução da animação no caso. É que é um filme que não é só para crianças, mas um filme é também para todas as idades. E aqui a gente continua com a cena ela com raiva do Manny, aquela coisa visual bem sutil dela apagando fogo, né, literalmente, e com momentos assim inesquecíveis que surgem fora do roteiro, que é o caso aqui do gambá fazendo esse sinal, eu tô te vendo, né, que é uma coisa que marcou muito em todas as línguas, é uma coisa que todo mundo consegue entender e rir muito, porque e aquela coisa que a gente não planeja, a gente não escreve, é uma coisa que acontece naturalmente, através de são tantas mentes criativas fazendo esse filme, me ajudando a criar esse filme, que a gente consegue realmente criar situações únicas, né, novas e diferenciar o nosso filme dos outros. E a gente conta, a gente fala também muito desse lance de direção de arte, de conceito, de ideias, né? E o mais interessante para mim, uma das cenas que tem a melhor demonstração disso é talvez seja essa cena. Que no em versão americana eu chamava essa cena de equilíbrio. Equilíbrio porque eu quis criar um mundo, uma situação em que nesse momento da história, o Manny e a Ellie estão brigados. Ou seja, a gente de novo dividiu esse time, né? Os gambás e os nossos amigos. Então eles estão em lados opostos. Então a gente criou esse perigo, né? A gente usou o meio ambiente como a parte visual, a demonstração visual dos sentimentos que estão acontecendo na sequência. E a gente criou quase como se fosse essa balança aí. Ou seja, cada um num lado e eles estão no meio desse... Eles têm que buscar o ponto de equilíbrio. Não só da personalidade, mas na situação física que eles estão vivendo. Então é uma sequência muito inteligente no meu ponto de vista, porque a gente contrasta ou a gente demonstra esse lado. Toda vez que eles trabalham juntos, que eles acham um ponto de equilíbrio no relacionamento dele, as coisas acalmam. E toda vez que eles brigam, o Manny fala uma besteira e ela reage e tal, tudo volta ao perigo anterior, as coisas começam a piorar. Então, e o Diego é o catalisador dessas emoções, ele tá ali no meio tentando controlar, apagar esse fogo aí da briga entre os dois, né? Pra não botar todo mundo em risco. Então é uma cena muito legal, é um suspense, mas ao mesmo tempo tem um pouco de drama, tem comédia, é uma ação. Então é uma cena, é uma sequência muito bem criada nesse sentido. É uma sequência que eu acho, assim, de todas que a gente fez, talvez seja uma das mais inteligentes. E visualmente é muito bonita, muito simples, né? É toda aquela coisa da lua, a noite, o visual, uma coisa que a gente... são poucas sequências noturnas nesse filme. Uma coisa que eu acho que visualmente não tem... Achei quase que uma sequência completa, né? Achei muito interessante. E esse momento de intensidade, na versão em inglês, por exemplo, eu tive que entrar na sala de gravação com a Queen Latifah e com o Ray Romano e literalmente puxar eles, ficar segurando a mão, puxando a mão deles, assim, para eles conseguirem criar a atuação de estar fazendo esforço, né? E isso foi muito, muito, muito legal, muito divertido esse momento aí de interação, interagir com os atores para tentar, tentar simular o que, na verdade, eu iria fazer no filme, né? Essa coisa, e isso é muito difícil para eles, porque eles não estão vivendo essa situação de perigo, então é difícil para tentar explicar isso. E no final a gente acaba com um dos momentos também mais engraçados aí da sequência, né? Dos dois, finalmente eles chegam ao ponto de equilíbrio, salvam o Diego, né? E então a gente consegue, é uma sequência que começa com eles brigados e a gente consegue restituir essa parte, essa harmonia desse grupo que a gente criou. De novo ali esses momentos assim, o Cid protegendo o fogo, porque na sequência anterior ela apagou o fogo que ele criou, né? Então são momentos muito legais, porque a gente visualmente consegue criar situações engraçadas, sempre sem necessitar muito de diálogo. E o Cid falando é muito interessante, né? As falas são muito inteligentes e a gente consegue fazer uma boa coisa com essa parte de atuação. O legal também é que esse momento, já que a gente trouxe harmonia para o time, né? A gente criou esse ambiente, eu quis criar essa situação assim, de você estar em volta ao fogo, que traz essa coisa de mais de calor humano, de um momento mais aconchegante. Então, visualmente, essa sequência foi criada, essa ideia de você fazer em torno desse da fogueira ali, foi justamente para criar esse sentido de reunião de família, né? E mostrar também o lado um pouco mais carinhoso da Ellie. Então é o momento que o Manny consegue olhar para ela de uma maneira diferente, olhar para ela de uma forma assim mais carinhosa, talvez tenha um potencial. E a gente combina com esse momento que é muito interessante, eu acho que é um dos momentos mais bonitos do filme, que ela continua, apesar de ela ser um mamute, ela já ter descoberto que é um mamute, ela continua um gambá dormindo de cabeça para baixo. E o Manny começa a aceitar talvez ela por sendo quem é do jeito que ela é. Então é um momento assim, o sublime na parte sutil, nessa parte de como a gente está começando a mudar a percepção das emoções dos nossos personagens, né? Contando um pouco da história do Sid, a gente estava falando que no início ele queria o respeito dos seus amigos, né? Que ele tentava trabalhar com as crianças, mas ninguém dava bola para ele, ninguém respeitava ele na sala de aula. Os amigos também debochavam dele, ninguém prestava muita atenção para ele, né? Então, a gente criou essa sequência, uma sequência que originalmente que foi uma das sequências que não mudaram muito, porque o roteiro muda muito, né? O roteiro é uma coisa que, de acordo com a evolução do filme, vai sempre melhorando, mudando e tal. E a gente conseguiu criar várias situações. E essa é uma situação que foi adaptada, mas estava no roteiro original. E foi todo esse, a gente teve toda essa ideia de que é essa tribo, né, de preguicinhas, que é como se fosse aquele clássico filme de antigamente, né? Você tem aquela tribo africana e vai lá o fotógrafo, o estrangeiro, o americano, o europeu lá nessa tribo, e todo mundo fica olhando ele como se fosse uma novidade, né, como se fosse assim quase que fosse um deus, né? Então a gente criou essa ideia do ser o rei do fogo, né? E como ele sabe fazer fogo, a gente estabeleceu isso no primeiro filme. A gente cria toda essa situação. E essa sequência teve várias adaptações no início. Ela foi como uma sequência de rock, que nesse momento que ele fazia isso, era como se fosse um show de rock, né? Então a gente tinha uma música mais moderna e tudo. Mas eu não senti que essa música não se encaixava no perfil do filme, né? Essa coisa muito música moderna e tal. Eu acho que não encaixou muito no filme. Então a gente criou, eu criei junto com o nosso compositor, a gente pegou uma referência dessa dança do fogo que acontece muito na Indonésia, que é uma coisa que tem lá, né? Então a gente pegou esses trejeitos, esse jeito das preguicinhas, essa coisa de um imitar o outro, tentar ser melhor que o outro, que é uma coisa que as crianças sabem, que é um jogo de criança, né? Mas ao mesmo tempo tem esse lado meio tribal, que bota o Sid em como se fosse o rei, né? Então se divertiu muito brincando com a coreografia. E com a ajuda do compositor, a gente criou toda essa parte assim, meio que musical, né? Meio que tribal, musical, que é uma coisa bem única desse filme, talvez. E eu, no resultado final, fiquei muito mais feliz, porque é uma coisa que eu acho que pertence mais ao tipo de história que a gente está contando. E uma coisa, botar uma música de rock, talvez, apesar de ser mais contemporânea, talvez, é uma coisa que não tem tanto charme dessa sequência que a gente criou. E o legal da sequência é claro que a gente começa com ele sendo completamente idolatrado por essa tribo, e a gente bota ele no fogo, literalmente, né? Na verdade, o que eles queriam era sacrificar. Então é uma coisa, um contraste, né, da história muito legal, porque elas todas com essa carinha de santa, de boazinha, na verdade estavam querendo matar o Sid, né? Então é muito interessante esse momento. E essa cena em história foi muito mais longa, uma cena muito mais complexa, que a gente teve que reduzir um pouco para, por causa do tempo, das... Esses são esses grandes desafios de fazer um filme, né? A gente sempre encontra alguns desafios, a gente tem que achar uma solução criativa. E acabamos fazendo essa cena um pouco mais compacta, o que no final acho que foi mais válido, porque ficou uma cena, eu acho que do tamanho certo, né? Vamos dizer assim. Uma coisa, a gente fala de desafios, né? E uma coisa que é muito interessante é que a gente tem vários desafios técnicos, né? Como a água, o pelo, a gente falou sobre isso anteriormente, né? Uma coisa que a gente conseguiu superar nesse filme. A gente tem é um filme com muitos efeitos especiais, a gente conseguiu superar. Mas uma coisa que a gente nunca para de desenvolver é a história e o roteiro. É uma coisa que a gente começa um ano antes de começar a trabalhar no computador, praticamente, e a gente leva até o final. A gente vai fazendo isso até um momento que não dá mais para criar animação, não dá para fazer mais nada. Então, um dos maiores desafios que eu acho de um filme não é necessariamente essa parte do técnica, né? Que é uma coisa que, claro, criam limitações, a gente acha soluções criativas, mas é realmente a parte do diálogo e do diálogo, das falas, das situações. Porque se você não consegue fazer uma coisa, um diálogo bem feito, ou uma comédia, uma coisa assim, a comédia é meio cruel, né? Se o diálogo não funciona, às vezes com comédia física, assim, agrada uns, não agrada outros, mas o diálogo é uma coisa muito importante, porque se o diálogo não é bom, a cena acaba, fica completamente sem graça, né? E o ideal é você conseguir conciliar os dois, né? Você ter, se você tem diálogo, você tem uma parte também de comédia física muito forte, você chega a essa explosão, né? Que às vezes que eu acho que a gente é bem sucedido, principalmente na parte do Scrat, que tem aqueles sonzinhos que ele faz, e a parte física, né? Mas a parte também de... A gente tava falando de fazer um novo filme, né? É justamente a gente conseguir criar situações novas. E esse filme a gente criou aquela situação das preguicinhas, né? E talvez criamos esse meio musical inusitado, baseado num musical, chama Oliver. Uma paródia, né, desse musical, que a gente brinca com essa coisa da comida, né? Porque é uma maneira sutil de a gente também falar um pouco dos perigos desse mundo. Que, no caso, os abutres, né, só comem quando as pessoas morrem. Então, eles estão aqui falando que logo, logo, se eles não correrem ou se eles não estiverem lá, eles vão virar comida de abutre. Então, é um momento para lembrar ao público, né, a pessoa que está assistindo o filme, que eles ainda não estão salvos ainda. Ainda tem muito caminho a percorrer. E eles têm que correr contra o tempo, porque senão os abutres também vão ter um banquete, né, com eles aí. Então, a gente conseguiu criar essa coisa de um musical, uma cena engraçada, essa paródia, com meio que humor também negro, né? E com esse... não nos desvinculando da história principal, ou seja, dessa coisa de você... criar um momento. Então essa cena originalmente era uma montagem só deles tentando passar por vários obstáculos, e a gente criou essa sequência dos abutres para mantendo essa noção de montagem, né, de eles passarem por vários ambientes diferentes e dando esse lado, esse toque único, né, no filme, que é um musical dos abutres, né, com esse meio Burnsby Berkeley cara, momento assim. É uma coisa que eu sempre gostei, né, dessa parte dos musicais dos anos 20, dos anos 30, né? É uma coisa que me inspirou muito para criar também esse momento. Então foi uma sequência muito divertida de criar. E também é impressionante, né? A gente ouvindo essa música diariamente, a gente teve que chegar com essa comédia aqui do Cid cantando, porque não dava para esquecer essa música. É impressionante. Eu ia para casa dirigindo com essa música na cabeça e apesar de eu gostar, eu já não aguentava mais. Então... realmente essa música pega, né? E aqui é que a gente começa a chegar ao final do segundo ato, onde eles conseguem ver o objetivo deles, né? Que é o barco, né? No caso, talvez um pouco de uma mensagem sutil aí da Arca de Noé. E a gente mostrando... eles estão chegando lá nos objetivos. Então é aquela coisa do contraste, né? Ah, aquela esperança. Ah, chegamos, estamos chegando. Mas não, ainda não tão cedo, porque a gente tem que ainda mais um desafio que a gente estabeleceu no início, os abutres falando, se eles não chegarem no Geyser Fields, nos geysers aí, né? No, eles não vão sobreviver. E a gente demonstra o perigo através do Dodô aí, que vira uma galinha cozida, né? Na verdade, na versão inglesa, que era a minha voz, eu que faço o barulhinho aí do Dodô. E aqui a gente queria também, é uma coisa também visual. A gente criou um impasse, a gente criou um desafio, uma coisa física ali que não deixa eles continuarem para chegar ao objetivo final. E esse momento de o que vamos fazer, né, demonstra ainda que os nossos personagens têm diferenças. Eles ainda têm algumas coisas, o que parecia estar tendo tudo bem, agora chega um momento de tensão em que eles divergem culturalmente, né, de opinião. Ou seja, ela tem uma forma, porque por ela ser criada como um gambá, ela não gosta de enfrentar esse tipo de desafio, ela prefere pegar um caminho mais seguro. E ele, como um mamute, meio assim, cabeça dura, ele decide enfrentar o desafio cara a cara e tentar chegar ao barco, né? Então isso, a gente quis demonstrar que ainda há diferenças, que essa coisa, eles apesar de o Manny começar a aceitar a Ellie, não ainda tem esse, ainda existe um conflito muito forte, e esse conflito é explorado justamente visualmente, pelos esses geysers que estão explodindo aí, criando essa sensação de perigo. E o Manny está tão transtornado com essa briga, ele está tão preocupado que ele não consegue prestar atenção. E eu criei esse momento aqui de silêncio, é como se ele tivesse, como se você estivesse saindo de uma discoteca, né, que você não consegue ouvir nada, fica com esse zumbido no ouvido. A gente criou esse momento justamente para demonstrar através do som o que está passando na cabeça, essa confusão que está passando na cabeça dele. Ou seja, ele está ouvindo todas essas falas na cabeça dele, ou seja, na cabeça dele tem muita coisa acontecendo. E a gente conseguiu, e é uma maneira que eu tive de mostrar esse lado, que o Manny ainda está muito confuso, que ele ainda não está decidido no que quer fazer. Então ele tomou essa decisão meio que irracional, de ir contra esse desafio. E claro, os nossos amigos, né, o Diego e o Cid, trabalham com o personagem justamente para criar esse momento meio que de guerra, né? Então aqui eu criei uma situação, a câmera, o trabalho de câmera aqui foi justamente para criar esse momento de guerra. Essa noção de que estão num campo minado, né? Praticamente isso. E sempre tendo essa lembrança de que o glacial tá cada vez quebrando mais rápido e eles têm que continuar correndo para chegar ao objetivo final. Então, agora a gente faz essa transição para o terceiro ato, né? Que a gente passa por todo esse desafio. Aquele momento no filme que as coisas estão cada vez piorando mais, talvez. O que a gente achava que tinha esperança, agora começa... Eles chegaram perto do barco, né? Mas eles chegaram sem os companheiros, os novos amigos deles, né? A Ellie e os gambás e os abutres estão sempre ali presentes. Então, esse desespero que a gente começa... O Dick tá para se quebrar. E o Manny começa a cair em si, né? De que ele tem que achar a Ellie pra... Porque é aquela coisa que, como personalidade, né? O Manny é um personagem muito... que tem bons princípios, né? Ele é um personagem bom. E ele não quer continuar essa jornada sem a amiga dela, né? Sem a amiga dele, a Ellie. E a gente, através de som e imagem, a gente tá começando a mostrar que realmente eles estão chegando à reta final. O Dick tá pra quebrar. E a gente continua nessa terminologia que eu criei do cinema, essa linguagem cinematográfica que eu criei dessa história dos Credits. Eu quis realmente envolver ele na história principal do filme. Então a gente foi de pouquinho em pouquinho, cada cena que a gente criava, a gente foi botando ele nessa situação de que uma cena era o final da cena, começava a outra, e a gente criou essa linha de história pra ele, né? E aqui a gente chega no momento do climax, né? O momento mais importante aqui, que é realmente o que a gente tava esperando todo esse filme, essa cena do Dick quebrando, que visualmente foi uma cena que levou vários meses pra ser criada, nessa parte do efeito especial. E além do mais, foi uma parte de design de som, essa coisa de mixagem, de som, de criação de sons, que a gente misturou várias coisas. A gente tinha som do Dick quebrando, real, né, cachoeira. A gente botou sons de animais, então esse é o grande trabalho do criador, do design aí, do som, né, do mixador aí, do editor de som. Consegue dar o suporte, trabalhar com todos os sentidos da gente, né? O visual, que a gente consegue através dos efeitos especiais, e auditivos também, que a gente consegue criar combinando a trilha sonora com os efeitos especiais de som, criar situações assim de tensão e perigo. E essa cena aqui, essa sequência, eu gosto muito de filmes de ação, e essa sequência é um exemplo de como eu gosto de criar esse tipo de sequência. Eu me diverti muito e eu acho que visualmente eu adoro essas sequências de energia, de ação. Eu acho a minha parte favorita, o terceiro ato. Eu adoro o terceiro ato, que é o tipo de uma parte do filme que a história dá uma guinada assim de muita ação, muita diversão ao mesmo tempo, mas com essa coisa do perigo, né, criando essa noção de tensão. E eu trabalhei, e todos os elementos trabalham em conjunto, né? Na parte de animação, de efeito especial, por exemplo, a gente mostrando a água chegando cada vez mais perto. Incrível essa cena dos mostrando que a água chegando, os vilões também estão chegando perto. Então é uma coisa assim que a gente tem todas essas camadas, né, de perigo que eu acho que faz uma boa sequência de ação e animação. E claro, o desespero, né, no momento a gente criando todos os personagens, agora que no início eles estavam mais que andando pro barco, agora tá todo mundo correndo, essa sensação de caos, né? E sempre trabalhando em cima da parte da atuação do Manny, né? Aqui a música é muito importante, que a música dá esse sentido de herói, né? De heroísmo, né? E essa tomada eu acho muito interessante, que a gente consegue ver a água chegando e esse close-up no olho do Manny. A gente consegue transmitir muita emoção do que está passando na cabeça dele através de algumas situações, né? Algumas cenas, né? Algumas tomadas assim que a gente consegue, com detalhes de expressão, né? Sem diálogo também, pode notar que não tem diálogo quase. É mais tudo voltado no visual, na parte de atuação, e muito efeito especial. Foi uma das sequências mais complexas, que aqui a gente combina com todos os elementos que a gente vem trabalhando durante todo o filme. Quase toda essa sequência tem água, tem os espirros, né? Tem agora essa coisa do pelo, a gente misturou os dois elementos mais complexos do filme, ou seja, água e pelo. A gente consegue criar uma situação que nós temos água, e o pelo fica molhado, o pelo interage com essa água. Então, se o Manny tá dentro da água, o pelo fica molhado e fica meio que flutuando, né? E se ele tá fora, ele fica meio chapado, assim, como se fosse uma como se fosse que estivesse molhado, né? E a gente combina com elementos de comédia e tudo, sem deixar de lado o ponto principal da história. A gente está começando a chegar no terceiro ato para tentar fechar os arcos dos personagens. A trajetória de cada personagem começa a se fechar. Por exemplo, aqui a gente trabalha com esse negócio do medo, né? Essa é uma cena basicamente para o Diego, que ele tem como ele tem medo de água, ele vai ter que, mais uma vez, enfrentar um desafio. Então, é uma sequência que fala sobre essa coisa, essa mensagem, né? De você enfrentar o desafio. E ele faz através de, para fazer a coisa certa, ele vai ter que nadar usando a lição que ele aprendeu do Sid. Então, uma coisa que a gente fez aquela sequência no meio do filme foi justamente demonstrar, é como se fosse uma preparação para essa sequência final, em que ele, na verdade, ouviu o que o Sid falou e usa através desse momento aqui para nadar e salvar os nossos amigos. Então é um momento muito importante pro Diego, e foi uma cena muito difícil, porque a gente teve que combinar todos os elementos de animação, iluminação, efeito especial com água e tudo, para chegar ao resultado final desse detalhe, que às vezes parece até que está de verdade, né? A água às vezes parece tão realista, né? E essa cena aqui eu não tinha no filme originalmente, eu adicionei, porque no início a gente mostrava só o Diego saindo da água aqui, nesse momento aqui. Então, mas eu senti uma necessidade de mostrar mais o Diego correndo atrás do Sid. E o Sid, como sempre tendo aquela tirada um pouco mais inteligente, aí ele... esse momento de agradecimento, né, visual entre os dois, né? É muito importante, é um momento emocional, assim, de emoção forte para essa parte do filme. E a gente continua aí com o nosso problema do Manny, o herói, né? Tentando salvar a Ellie. Então toda essa sequência gira em torno dessa parte dele, do Manny, como o protagonista desse filme, né? Tentar salvar ela. E a gente procura aumentar os perigos. A gente continua. Até agora a gente não deu nenhum refresco pros nossos personagens, né? A gente tá cada vez mais aumentando o perigo. E esse é o momento básico que a gente tinha conversado no início do filme, que eu criei. Que, ou seja, agora o Manny está no ambiente dele. Ele tá fora do ambiente dele, na verdade. Naquela cena que ele consegue derrotar os vilões, né? Ele tá, na verdade, ainda tá em terra, né? E os vilões estão aqui meio que na água, meio no gelo. Aqui, na verdade, agora os vilões estão no território dele. Então é uma cena de perigo extra, porque o Manny, além de não estar no seu ambiente natural, ele tem que enfrentar os vilões aí que estão vindo com força total. Mas ele, como protagonista e mais esperto, consegue usar os vilões a favor dele para salvar ela. Que é uma coisa muito legal, que a gente trabalhou muito em cima dessa sequência da história, porque a gente queria dar esse momento de heroísmo, né, pro Manny, e criar, e vocês podem ver que progressivamente tem cada vez mais água, e eu tentei criar uma situação de que eu botei o nosso personagem nessa ilhazinha, né, como se fosse um ponto assim de um momento de salvação para eles. E aqui a gente pensa que tá tudo bem, né? Finalmente o Manny consegue salvar a Ellie. A gente tem esse momento assim de carinho dos irmãos, né, para mostrar que é uma família unida. E esse também é um momento que através dos olhos deles, né, a gente consegue transmitir, é como quase se fosse um agradecimento sem palavras. E quando a gente pensa que tá tudo bem, a coisa continua a piorar, né? Então a gente continua nesse momento. Então essa tomada aqui de cima, né, foi justamente para mostrar a vulnerabilidade dos nossos personagens. Eles estão isolados nessa pequena ilha, a água chegando cada vez mais próxima. E todas as esperanças, até o barco, que era uma das esperanças dele, já foi embora com todos os personagens lá. Então eles estão literalmente isolados. Então a gente chega nesse momento, o que, que vai acontecer? Como é que eles vão sair dessa, né? E continuando a nossa história com o Scrat, a gente mostra que os nossos personagens estão em perigo, estão na água, o barco já foi embora e o Scrat está tentando fugir da água, subindo esse glacial aí. E aí ele bota nós, e quando eu tava pensando nessa sequência, o engraçado é que eu tava na minha cabeça assim, como é que eles vão sair dessa enrascada, né? Como é que eu vou achar uma solução pra esse problema? A parte ambiental é tão forte, esse grande dilúvio, né? Dilúvio não, essa grande inundação, vamos dizer assim, que eu acho que a única coisa que poderia salvar ele seria ou Deus ou talvez o Scrat, né? Porque eu acho que o Scrat é o único personagem que a gente tem que consegue mover montanhas aí. Então a gente criou essa cena engraçada dele meio com... que ele é meio que também é engraçado, mas dramática, né? A gente criou esse momento que a gente literalmente criou uma situação com música, com efeitos, que é que o Scrat talvez tenha morrido. Então a gente cria essa percepção. Eu quis intencionalmente criar essa noção, dar essa ideia pro público que, caramba, eles conseguiram matar o Scrat, né? Que é uma coisa que sempre passa pela cabeça de algumas pessoas. Mas na verdade ele morre por uma causa nobre, né? Ele morre para salvar os nossos amigos. E isso que eu achei legal, que é o menor personagem do filme com o maior desafio, né? Ou seja, continua com essa história de ele conseguir salvar todo mundo. Então a gente entra no final do terceiro ato com toda essa coisa de estruturalmente a gente quis contar essa história de tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, aquela coisa da esperança, né? A gente volta, tudo acaba bem. É aquela estrutura mesmo de que ninguém morreu, que tá todo mundo bem. E a gente tem que começar, a gente já fechou o arco da história, no caso do Diego, né? A gente viu que ele conseguiu superar o medo dele de água. E agora a gente tem que continuar a ver o que, que vai acontecer com o Sid, né? Então a gente tem que trazer de volta as preguicinhas, porque ninguém acreditou no Sid e agora a gente trouxe elas de volta. E foi muito divertido criar essa sequência. É uma sequência de desafio, porque nós tivemos vários, tinha animar vários personagens, né? E ao mesmo tempo tentar transmitir uma ideia mais dramática. Aquele momento de agradecimento, o Diego com o Sid durante o filme sempre tem aquele conflito, né? Aquela coisa meio que eles não se... Não, eles, tipo, não, às vezes não se dão tão bem, ou tem essa coisa de um implicar com o outro. E aqui o Diego, do fundo do coração, consegue agradecer, dizer que o que o Sid estava sempre querendo nesse filme é o respeito. E o Diego dá para ele esse respeito. É uma coisa que é muito importante pro Sid, e o Sid como um bom... seja também uma coisa que a gente criou para ele. E essa cena foi muito engraçada, que no início a gente não tinha as preguicinhas. Assim que ele aceitava o agradecimento, as preguicinhas iam embora, né? Mas a gente voltou a essa ideia do jogo, né? De imitar. Então todas elas imitando, abraçando, eu achei que foi uma coisa que a gente adicionou depois e que não tava no roteiro e que foi legal. E aqui vem uma outra grande momento do filme, né? Que foi o fato de que depois do vale tá totalmente seco, né? Que a água foi embora, a gente conseguiu trazer essa manada de mamutes, que é um momento bem mágico, talvez, do filme. Essa coisa essa dimensão meio totalmente, essa coisa imponente, né, dos mamutes. Ou seja, nunca no filme a gente viu tantos mamutes juntos, né? A gente pensava que eram só os dois, e na verdade nós temos todo mundo de volta. Então a gente fez aquela coisa de tanto para o público também, como os personagens, você pode ver também admirados em ver esses mamutes, porque todo mundo também pensava que os mamutes já estavam extintos. E, na verdade, o que essa sequência traz pra gente é com relação ao Manny e a Ellie, essa coisa de meio que é um sentimento bom e ruim, né? É bom porque eles acharam outros personagens, mas também cria uma dúvida com relação o que tá passando na cabeça deles. Na cabeça do Manny talvez esteja passando assim, nossa, agora ela tem opção, né? Ela pode achar outros mamutes, né? Ela não precisa ficar comigo. E a mesma coisa com a Ellie, ela pode falar, poxa, também pode acontecer com isso. Então eles estão meio nessa conversa que não... É parecido quando a primeira vez que eles se encontraram, que apesar de eles quererem falar uma coisa, o que um percebe, eles não conseguem, eles criam uma barreira de comunicação, que ela tá tentando dizer para ele, eu queria ficar com o mamute, eu queria ficar com você, e ele não tá preparado para isso, ele realmente, esse momento quebrou um pouco esse lado, essa coisa que ele talvez pensasse que estivesse pronto para uma nova vida, mas ainda essa memória da família dele ainda é muito presente. E então ele se separa, ele não consegue assumir esse relacionamento, esse momento, esse sentimento que ele tem por ela. Ela também fica desapontada, e a gente, nesse momento que parece que parecia que estava tudo bem, os nossos personagens tomam rumos diferentes. Então aquela coisa também do momento que a gente criou, emocional, principalmente com os gambás, que agora ficaram mais amigos do Diego, do Sid, né? E a gente dá um retorno a esse momento aqui ele é parecido com o momento que a gente criou no início do filme, que ele olha o reflexo na água, né? E mais uma vez o Sid, aquela coisa dele, realmente, a personalidade dele de sempre tem uma mensagem positiva, um agradecimento, uma coisa que a gente... Uma coisa legal de filme de animação, que a gente consegue criar situações que as pessoas, às vezes, já passaram por isso. Então, cria essa empatia do público com a história, com os personagens. Você acaba gostando mais dos personagens por achar coisas similares com o dia a dia, coisas que você consegue se relacionar com esse tipo de emoção. E aqui, momento clássico de uma história de amor, né? E quando você pensa que está tudo terminado, vai aquele momento do herói correndo, o mocinho correndo atrás, aquela coisa do personagem correndo atrás da amada, né? Mas o legal é que a gente fez isso de uma maneira meio engraçada, mas ao mesmo tempo, mais ainda, no fato do Manny tá que nem um gambá também, de cabeça para baixo. Mas isso é uma imagem sublime do realmente o que aconteceu com a vida deles. Ou seja, é tudo uma questão de você um trabalhar com o outro, né? Um ceder um pouco. É uma coisa que a gente vive diariamente nos nossos relacionamentos, né? No caso, ela se tornou mamute, mas sem perder o lado gambá dela. E ele, como mamute, conseguiu ceder um pouco e ficar um pouco gambá também. Então, essa coisa das diferenças culturais desses dois, na verdade, por um ceder, cada um ceder um pouquinho, a gente consegue chegar a essa mensagem final de que o amor é possível. Então, essa foi uma mensagem muito legal que a gente criou. E aqui, na reta final do nosso filme, os nossos personagens, que a gente vê o Cid e Diego tomando a jornada deles, aqueles solteirões, né? A busca de uma nova aventura. Mas, na verdade, uma nova aventura não seria a mesma sem a família. Na verdade, todo mundo está reunido. Então, é nesse filme de junta, separa. No final, a gente acaba todo mundo junto, com uma temática bem de família. O que é uma coisa que eu gosto muito nos meus filmes é o fato de eu poder conseguir transmitir uma mensagem positiva, conseguir que os meus filmes criam essa coisa de que a audiência saia do filme feliz e satisfeita de que é um filme um pouco, não um filme tão assim superficial, né, que tem um pouco de tudo, de emoção. E aqui, a gente, quando todo mundo pensa que acabou o filme, né, todo mundo começa a sair do cinema, a gente volta pro nosso amiguinho lá que a gente pensou que tivesse morrido, na verdade morreu, e tá aqui no paraíso, né? Então a gente criou essa cena que a pessoa não sabe no início onde é que ele tá, né? E essa é uma das sequências favoritas que eu tenho no filme. A gente traz até os Dodôs de volta, os Dodôs aí. E porque eu achava muito engraçado, mas eu não podia falar muito pros repórteres, pra ninguém nas entrevistas, porque eu queria que fosse realmente uma surpresa. E é uma coisa única, uma cena completamente original, que eu acho, do Scrat, pra mim, uma das mais originais que a gente criou, de ele chegar aí no paraíso com os portões de ouro aí, que a gente chama do paraíso das nozes, né, talvez. Que é o lugar ideal pra ele, imagina. Ele, sozinho no céu, com todas as nozes que ele perdeu na vida. Tudo ali, ó, pra ele, só pra ele. Então ele se emociona, né? Então a gente trabalhou muito nessa parte da atuação. E vocês podem ver que, tecnicamente, na verdade, a gente animou o Scrat, mas toda essa parte, todo esse ambiente de nuvens e tudo foi feito em 2D com pinturas. E a gente processou essas pinturas um pouco usando um software de manipulação de imagem. E a gente criou essa noção de que ele está realmente nas nuvens, né? Então foi uma combinação de animação com efeito especial de 2D. E que esse lado todo da comédia meio que cartoon, né? Que a gente chama essa comédia bem divertida de as nozes nos olhos. Esse momento aqui, pra mim, é um dos momentos mais brilhantes de animação que a gente teve. Ele dançando esse balé de felicidade aí. Né? É como se a ideia aqui era como se ele estivesse correndo na praia. Os dois amados, né? O homem e a mulher correndo um pro outro naquela clássica cena de amor, né? Mas na verdade, ele é o nosso Scrat, né? Como ele nunca consegue chegar lá. Então agora ele começa a ser puxado. E o divertido disso é que essa coisa de a gente pensa que ele tá chegando lá, mas nunca consegue, né? E as pessoas me perguntam, será que um dia ele vai conseguir? Bem, com certeza nesse filme não, mas quem sabe nos próximos, né? Mas essa é uma coisa pro futuro aí, vamos ver o que vai acontecer com esse nosso personagem favorito. E a parte principal disso aqui agora, o que eu acho mais engraçado é o fato de que quem salvou ele, na verdade, foi continuando fazendo, querendo fazer o bem, né, o Cid, acaba tirando os créditos do paraíso, do lugar onde ele gostaria de ter ficado. E aqui chega ao final do filme, um filme que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, ter dirigido, né? Foi o meu primeiro filme como diretor sozinho. Eu já tinha co-dirigido o primeiro e também o Robôs, e depois eu fiz um curta com o Scrat, né? E agora, esse é um momento muito especial da minha carreira e que eu espero ter podido transmitir um pouco dessa minha experiência, desses meus momentos, o que estava passando um pouco na minha cabeça nesse comentário em português, que é a primeira vez que eu acho que primeira vez que eu fiz um comentário em português. Eu estava acostumado a fazer em inglês. E é uma honra para mim poder dividir um pouco na minha língua materna, né, essa coisa de você fazer o DVD para o Brasil especialmente. Agradeço a todos que compraram o DVD e que teve a oportunidade de ouvir um pouco da minha história. Espero que vocês continuem assistindo esse filme com toda a família, cada vez mais e mais. Espero que tenham gostado também. Muito obrigado por tudo e até breve.